que vai respeitar e trabalhar muito pelo nosso povo, porque o nosso povo precisa muito. E olha, eu tô cada vez mais frustrado, porque eu estudo muito a cidade, eu tenho conhecido cada vez mais profundamente as potencialidades da cidade, e eu sei que se a gente trabalhar correto, com estratégia correta, lá na frente vai ser uma cidade mais exuberante do que já é. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Muito bom. Obrigado, vereador Davi Soares. Jornal da Cidade. Eu tô saindo rapidinho pro intervalo comercial. Próximo bloco, ele tá vindo aí, fera aqui da Rádio Cidade, Paulo César, Paulo Ferreira. É porque são muito amigos, tá entendendo? Eu quero perguntar pra ele, se o Parnaíba ganhar domingo contra o Maranhão, o Parnaíba pode assumir a liderança. Só ele pode me responder isso. A gente volta com o quadro de esporte no próximo bloco, aqui no seu Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, oferecimento Sampaio Construções, o lugar certo é aqui. Clínica Diagnóstico, marque seu horário 3321-1001 ou 99802-5454. Elísio Martins, supermercado, queremos você 100% satisfeito. Aquela mina naquela lingerie, moda praia diferente. Na hora a minha mente lembrou de repente de dar aquele presente. A camoda íntima e beat é onde eu vou comprar. A camoda íntima e beat, vem logo comprovar. Vem que a melhor opção, sol é praia, é curtição. Tudo sem comparação. A camoda íntima e beat é a solução. Tem biquínis, moda íntima. Este mês de maio, a madeireira Motherflow está com todos os produtos da loja com descontos especiais. Dispomos de linhas, caibros, ripas, pranchas, tábuas, esquadrias em geral. E outros produtos neste mês de maio com descontos especiais. Só na Motherflow, sua madeireira florestal, Avenida Pinheiro Machado, 2900. Fone 99954-4489 e 3315-1019. Eu disse Motherflow. Na hora de construir ou reformar, sua obra precisa de um parceiro forte. O Sampaio Construções tem o maior estoque da região em pisos, revestimentos e toda a linha de acabamento. Parcelando tudo em até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Não marque bobeira. Venha pro Sampaio Construções. BR-402, Estrada Parnaíba Chaval, Rodoviária. Fone 222-7253. WhatsApp 86-999-83-1519. Eliseu Martins tem preços baixos. De verdade, venha ver. Ofertas especiais Eliseu Martins. Venha ver. A terça da padaria. Café Santa Clara, 250 gramas extra forte, 6,79. Café Quimimo, 250 gramas, 6,69. Leite líquido Piracanjuba, integral desnatado litro, 6,19. Açúcar cristal óleo d'água, quilo, 3,99. E presunto Seara suíno levíssimo, quilo, 21,90. Venha ver no Eliseu Martins. Hospital de Olhos Assis Costa, realizando cirurgias de catarata e pterígio por vários convênios, inclusive pelo Planta. Agende já sua consulta e faça uma avaliação completa. Somos referência em cirurgia de catarata e retina. No Hospital de Olhos também são realizados exames mais avançados na área de oftalmologia. Hospital de Olhos Assis Costa. Prazer em servir. Fone 33157646. WhatsApp 86 99411 1109. Mês das Mães é na Monobloco. Pneu aro 13 Dunlop a partir de 309,90. Pneu aro 14 17565 Dunlop a partir de 329,90. Pneu aro 15 18565 Dunlop a partir de 389,90. Pneus com garantia até 5 anos pela fábrica. Promoção de pneus à base de troca em até 10 vezes sem juros. 0800 111 7080 ou WhatsApp 86 3025 7776. Em Parnaíba, Avenida Pinheiro Machado. Monobloco, a maior multimarcas do Nordeste. Chegou a hora de conquistar a casa dos seus sonhos. Sua casa própria com parcelas de R$ 379 por mês. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Sua casa própria por apenas R$ 379 por mês. Somente na LS Investimentos. LS Investimentos, representante autorizado Caixa, Itaú, Santander e das administradoras e consórcios. Venha hoje mesmo fazer a sua simulação com um dos nossos consultores através do nosso WhatsApp 869-8179-4531 ou indo em uma de nossas lojas em 2 endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Avenida Doutor João Silva Filho, 4232, bairro Piauí. Loja 2, Praça Piauí, quadra B, casa 26, Boa Esperança, em Parnaíba. Não é financiamento, é consórcio LS Investimentos. Você sonha, a LS realiza. As Óticas Raife traz uma super promoção para o mês das mães. Sua mãe com outra visão. Traga sua receita e ganhe R$ 200 de desconto no seu óculos. Isso mesmo, traga sua receita e ganhe R$ 200 de desconto na compra do seu óculos. Óticas Raife, em 2 endereços, Centro e Parnaíba Shopping. Consulte o regulamento da promoção nas lojas. A Ortofaces é um consultório de odontologia especializado. Conta com profissionais capacitados em cirurgia bucomaxilo, ortodontia, implantes dentários, prótese e estética dentária e harmonização facial. Atendimento personalizado e de qualidade. Olhe nosso Instagram, @ortofaces, e agende sua consulta. 869-9982-5816. Avenida Desembargador Salles, 104 Centro, no Espaço Saúde Santa Edivina. Você precisa de um exame mostrar o resultado imediatamente para o seu médico? Vem de uma outra cidade, precisa resolver tudo em uma só manhã? Ou quer realizar a sua tomografia, ultrassom ou raio-x e receber o resultado em até uma hora, sem precisar agendar? Tudo isso é possível na Clínica Armando Cajubá. Telefone WhatsApp 86 99482-2971. Responsável técnico, Dr. Armando Cajubá, CRM 1220. Doida na Construtora Castelo. E o Regis pirou de vez. Ele vai pagar todas as despesas de documentação e contratação para a aquisição de seu primeiro imóvel. E nem eu estou acreditando nessa maluquice. É isso mesmo que você está ouvindo. O Regis e a Castelos vão pagar todas as despesas de contratação, cartório, prefeitura e banco para você comprar ainda hoje sua casa nova com parcelas a partir de R$ 360. O Regis desafia que não vai perder negócio pra ninguém. Ligue ou mande um zap 86 99598-3000. Mais que pet, um centro completo para seu pet. Consultas e exames, rações, medicamentos e acessórios, banho, tosa e muito mais. Aberto de segunda a sexta de 7:30 às 20:30, sábado de 7:30 às 19:30, domingo de 8 às 13:30. Mais que pet, Avenida Pinheiro Machado 661. Fone 3322-9146. WhatsApp 99400-6911. Atenção você de Parnaíba e região. Já visitou a mais nova loja do Grupo Só Ferro em Parnaíba? Uma loja climatizada, com amplo estacionamento, atendimento diferenciado e os melhores preços da região. Venha para Piauí Construções. Garantimos o melhor atendimento da fundação ao acabamento da obra. Piauí Construções, Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 5040, próximo ao aeroporto, em frente à PRF. Fone 86 3218 7275. Sou mais cidade. diversão. Estou feliz da cidade, por isso canto essa canção. A número um no coração. Cidade! Rádio Cidade, a número um nos carros e no seu coração. Empresas que investem com responsabilidade comunitária anunciam e apoiam iniciativas voltadas ao interesse da comunidade. Rádio Cidade. Compromisso social com a cidadania plena. Rádio Cidade. 18:13. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Compromisso social com a verdade. E volta aqui com o seu Jornal da Cidade. Olha, Parnaíba tem uma partida lá no Maranhão agora. Parnaíba venceu e os feras da Rádio Cidade estavam lá. E o Parnaíba venceu e é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série D, viu? Aí, Parnaíba agora vai pro Maranhão enfrentar o campeão maranhense. Que não tá bem nesse início de campeonato, não é isso, Paulo? Tá não. Darival, boa noite a você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Cidade, Danilo Souza aqui na técnica. Não tá bem. O Maranhão. Agora, impressionante, Darival, que o Maranhão desbancou o Sampaio. Sampaio Corrêa, time que está estruturado e há vários anos tá ali série B. Série B, né? E o Motoclube, né? E a decisão foi Maranhão e Motoclube. Maremoto, tradicional Maremoto, clássico lá do futebol maranhense. E o Maranhão há 10 anos que não ganhava o Campeonato Maranhense. E de repente tá numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma incógnita. Gente... Mas o Parnaíba não pode ir com esse pensamento não, né? Não. Inclusive, olha só, o Maranhão, a princípio, estava bancando seus jogos no Nilzinho Santos, que é um estádio de menor estrutura do que o Castelão. Então, olha só como é que eles estão encarando esse jogo com o Parnaíba. Vai ser no Castelão? Jogo grande, olha, né? No Castelão. Para tentar partida. Botar uns 10 mil torcedores, sim, quem sabe? É 16 horas no sábado. A equipe esportiva da Rádio Cidade, os feras da 87, como você também costuma de falar. Paulo, só tentando mudar de assunto aqui de campeonato, o presidente Aureliano falou com vocês na transmissão. Claro, o presidente quer mudar os horários. Sobre a possibilidade de botar os jogos no sábado à noite. Mas assim, eu entendi o pensamento dele, porque, por exemplo, domingo era Flamengo e Corinthians. Aí concorrer com a televisão, né? Da grandeza de Flamengo e Corinthians na televisão. Será que tem fundamento esse pensamento dele? Eis a questão. Você sabe que no sábado aqui na nossa cidade ninguém vai ter tradição de trabalho informal, né? O trabalho informal, geralmente, muita gente trabalha no sábado. E ninguém tem tradição de ir para jogo 7 horas da noite, 8 horas da noite, sábado. Então, e essa questão de mudar, mexer com o, vamos dizer assim, o modo de vida do torcedor. Uma vez que ele está programado para ir domingo, já foram dois jogos no domingo. A partir das 5 da tarde, aí vai todo ter dia que tem Corinthians refazer também, a agenda, né? pra ir pro jogo sábado à noite. Todo dia que tem Corinthians e Flamengo também, né? É verdade, né? Mas de qualquer forma, os jogos só da vai TV, ter agora lá, não... certa forma, atrapalha. No entanto, tem que ver, porque o Parnaíba já jogou duas partidas nesse horário. Pra entregar pra você, que vai iniciar teu programa, conversei com o Oliveira Canindé agora à tarde. E viu? Aí, ele tá otimista, ele tá? Ele disse o seguinte, cara, ó. Tá animadinho ele? Vamos pro Maranhão com o pé no chão. Eu tenho uma sonora dele aqui, que eu vou trazer pra você amanhã. Beleza. Tá certo? Ele disse, olha, vamos pro Maranhão com o pé no chão, viu? Vamos com o pezinho no chão, porque estamos tentando implementar aqui um modo de trabalho Oliveira Canindé no time, mas vamos com o pé no chão, porque não é jogo fácil não, né? Não, é difícil, você sabe que é jogo fora de casa, ele tem uma estratégia, né? Jogando em casa ele joga de uma forma, jogando fora de casa ele tem outro esquema de jogo. É isso. Né? Conseguiu um grande resultado jogando lá em Horizonte contra o Atlético Cearense. O empate fora de casa pode se dizer que é um bom resultado. Eu tô de volta amanhã, 17 horas, você fica agora com o esporte da Rádio Cidade, os feras da Rádio Cidade, até amanhã. Começa agora na Rádio Cidade, Esporte Cidade, Esporte Cidade. São 18 horas e 16 minutos, 18:16, está no ar o programa Esporte Cidade, produção da Rádio Cidade 87.9, com a sua equipe liderada aí pelo Moisés Neves, diretor de programação. Lembrando que nós temos aqui os feras da 87, Renato Pereira, Paulo César, o comentarista que fala o que vê, fala PC, Danilo Souza, o índio, nos trabalhos de áudio e imagem, apresentação deste que vos fala. A direção geral é do Regis Rocha. Olha, no Parnaíba tudo tranquilo, viu? O Paulinho, que não pôde participar do jogo diante do Fluminense, Paulinho estava, foi em Fortaleza, né? Viajou para a cidade natal, lá no Ceará. E aí o Paulinho, com problemas pessoais, não pôde participar do jogo contra o Fluminense. Mas está de volta, já treinou, já está treinando, incorporado ao elenco. Portanto, Paulinho, trata-se de um reforço, mais um reforço para a equipe do Parnaíba Esporte Clube. Ele faz parte do sistema de jogo do treinador Oliveira Canidé. O Paulinho, inclusive, foi ele quem marcou o gol que fez com que o Parnaíba empatasse com o Atlético lá na cidade de Horizonte. Portanto, Parnaíba treinando sob o comando do técnico Oliveira Canidé. Falar um pouco também das pretensões da diretoria do Parnaíba em mudar os jogos, tirar os jogos de domingo e trazer para sábado. E você confere também as novidades do Maranhão Atlético Clube, é o MAC, o time das quatro cores. Portanto, Maranhão, representante do futebol maranhense na Série D e o próximo adversário do Parnaíba Esporte Clube. Bom, iniciando o programa, nós vamos falar aqui da próxima rodada, tá? Confirmando aqui os próximos jogos, quarta rodada do Grupo D, Série D, Brasileirão Série D. Lembrando que nós aqui da equipe esportiva da 87.9 estaremos rumando para o Maranhão, destino ali a orla da litorânea, né? E aí com destino à cidade de São Luís para transmitir, trabalhar no jogo Maranhão e Parnaíba. Portanto, esse jogo será no sábado, tá? A princípio marcado para o Nilzinho Santos, que é o estádio tradicional de lá, mas acanhado, sabe que São Luís tem sim o seu grande estádio, a sua praça de esporte, que caracteriza a grandeza do futebol maranhense, que é o Castelão. Portanto, o jogo entre Maranhão e Parnaíba será no estádio Castelão, lá na capital maranhense, São Luís, a partir das 16 horas deste sábado. Maranhão e Parnaíba, teremos três jogos no domingo, fechando a quarta rodada da Série D Brasileirão, Grupo 2. O Fluminense, que vai tentar a sua primeira vitória, jogará diante do Cordino. Fluminense, representante do Piauí, jogando contra outro representante do Maranhão. Teremos ainda mais dois jogos, Tocantinópolis e Atlético Cearense, e fechando a rodada ainda no domingo, lembrando que Tocantinópolis e Atlético será às 16 horas, e aí o jogo que fecha a rodada será entre Ferroviário e Caucaia, também um clássico local, Caucaia do estado do Ceará. Portanto, Ferrinho e Caucaia jogando no PV, no Presidente Vargas, às 17 horas de domingo. São os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, Grupo 2. Olha, a gente só confirma aqui os resultados da última rodada. O Cordino venceu o Maranhão por 2-1, clássico local. E surpreendentemente, um time do interior do Maranhão venceu o campeão maranhense, 2-1. Caucaia 1, Atlético Cearense 3. Esse jogo também causou surpresa, porque o Atlético não mostrou um bom futebol diante do Parnaíba, no entanto, foi lá para Caucaia e venceu, jogando fora de casa, lá no estádio Raimundão, a equipe do Caucaia, pelo placar de 3-1. Tivemos ainda o Ferroviário batendo o Tocantinópolis 1-0, e o Parnaíba, de virada, virou que virou para cima do Fluminense. Parnaíba 2, Fluminense 1. Os resultados da terceira rodada do Brasileirão Série D, Grupo 2. Olha, falar do Parnaíba Esporte Clube, viu? O presidente Aureliano, inclusive, deu entrevista pra gente no final do jogo, no último domingo, e se mostrou insatisfeito com a quantidade de torcedores que estavam presentes lá no estádio municipal. Segundo ele, isso tem a ver com o horário do jogo, os dias de jogos. Os jogos estão sendo realizados no domingo, às 17 horas, segundo ele, concorrendo, e realmente é, com os jogos da TV, jogos do Campeonato Brasileiro, jogos de Série A, times que tem uma grande massa de torcedores, Você tem uma ideia, no jogo domingo passado, o jogo da TV, foi simplesmente entre Flamengo e Corinthians, considerados os times de maiores torcidas do Brasil. Mas eu acho que, não sei se os companheiros da equipe perceberam, eu achei até um público razoável para bom. Porque você imagina sair no domingo, 5 da tarde, jogo na TV, mesmo assim a torcida azulina, fiel como sempre, né, realmente dá apoio, coloca no colo a equipe do Paraíba, foi para lá, um número muito bom de torcedores. No entanto, o presidente do Paraíba se manifestou. A mudança de local da partida contra o Paraíba neste sábado foi confirmada pela CBF. O time pediu para não jogar no Nilson Santos, estou falando aqui já do jogo do Fluminense, né? No entanto, mas, aliás, do Maranhão. Mas o que a gente quer justamente comentar e falar aqui é do posicionamento de Aureliano quando ele fala de que o Tubarão, o Paraíba Esporte Clube, tem que jogar no sábado à noite. E segundo ele, em relação a um número pequeno na concepção dele desse jogo de domingo, para que isso não aconteça, mas a gente vai mudar os horários dos jogos. Serão no sábado à noite, às 20 horas ou às 19 horas. A gente vai mudar para não concorrer mais com o Campeonato Nacional completou. Então você vê o seguinte, na estreia o Paraíba jogou contra o Tocantinópolis e tivemos um total de pagantes, 652 torcedores acompanharam a partida. Esse jogo também ocorreu no horário das 17 horas. E em relação ao jogo com o Fluminense, tivemos um público pagante de 490 pessoas. Torcedores pagaram o ingresso em número de 490 torcedores, para uma renda de R$7.800. Então, na concepção do presidente Aureliano, os jogos à noite do sábado, segundo ele, ele acha que terá um público maior, melhor, sei e tal. No entanto, aquilo que a gente comentou agora há pouco com o companheiro Darival, e essa mudança, essa questão de ficar modificando o cotidiano, o dia a dia do torcedor, porque sabe-se que muitos, os amantes do futebol, tem muita gente envolvida aí no trabalho informal, e essas pessoas trabalham também no sábado, tá? E o cara chegando em casa, banhar para ir ao estádio, não sei. O fato é que o presidente vai comunicar à CBF para que os jogos do Paraíba sejam realizados no sábado à noite, ou às 7 ou às 8 da noite. Esperar. Eu não sei. Eu acho que o público não está ruim, por ser um domingo. Tá? Sabe-se também que a atração, o torcedor parnaibano e o torcedor azulino, o torcedor do Paraíba, sabe-se que no Campeonato Piauiense há uma disputa diferente, tá? Uma motivação diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. No entanto, aí é um posicionamento da diretoria, do presidente. Vamos esperar realmente se ele consegue e se é melhor em termos de público e de renda para o Paraíba Esporte Clube se os jogos voltarem a acontecer no sábado à noite. São 18 horas e 25 minutos. Ainda por falar em mudança, agora sim falando aqui do Maranhão Atlético Clube, é isso? E o Maranhão que, de certa forma, contra o Paraíba neste sábado, tá? O Maranhão já enviou correspondência à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e o time do Maranhão pediu para não jogar no Nilzinho Santos. Nilzinho Santos, e aí preferiu assim o Castelão. O time fez o primeiro jogo contra o Atlético Cearense no Nilzinho Santos e ficou no empate em 1-1. E esse horário do jogo de sábado entre Paraíba e Maranhão e Paraíba será às 16 horas, portanto, jogo confirmado para o Castelão. É aquilo que a gente também comentou aqui agora há pouco com o Darival. Eu acredito que o Maranhão, pensando sim no jogo importante, sabendo que o Paraíba está bem no campeonato, respeitando, isso é um respeito ao time do Paraíba. O time do Paraíba é o vice-líder, 7 pontos ganhos, está invicto, 2 vitórias e 1 empate. Já o Maranhão, uma campanha tímida, de média para ruim. Ele é o atual campeão do Maranhão e tem apenas 2 pontos ganhos. Então, a gente vê, percebe-se que o Maranhão está respeitando a equipe do Paraíba, por isso vai levar o jogo, tirar do Neuzinho Santos para levar o jogo para o Castelão. Então, vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dos atletas do Maranhão diante dos atletas azulinos. Jogão de bola que promete muito. lá no estádio Castelão, Maranhão Atlético Clube, o MAC, o time das quatro cores, jogando contra o Tubarão do Litoral. Olha, pra gente fechar, vamos aqui as coisas do Tubarão. Nós comunicamos hoje, né? Nós comunicamos hoje com o setor de comunicação da prefeitura, aliás, prefeitura do Parnaíba Esporte Clube, melhor dizendo, e na pessoa do Lucas Marinho. Inclusive o Lucas nos atende, claro que ele atende toda a imprensa, mas nós mesmos temos uma boa relação com ele, sempre que a gente solicita as informações, tá lá o Lucas nos repassando, noticiário do Parnaíba, e perguntamos a ele justamente como é que estava lá o DM, departamento médico. Segundo ele, tem apenas o Ender, sentiu o joelho esquerdo aí, durante a semana. Ele está impossibilitado de ser relacionado, de participar do jogo e diante do Maranhão. Ainda em relação ao Parnaíba Esporte Clube, meu campista Paulinho retornou do estado do Ceará, portanto, já está incorporado ao elenco, já está treinando, já chegou ontem e já treinou, portanto, está à disposição do treinador Oliveira Canidel. Paulinho, que tem sido um jogador importante, ele, inclusive, no jogo lá em Horizonte, diante do Atlético Cearense, o Paulinho jogou juntamente com o Marcelinho, até foi um pouco surpreendente, porque são dois meias que não tem muita característica de marcação, apenas de armação, Paulinho canhoto, o Marcelinho destro, e aí o Oliveira entrou com os dois jogadores, tá? E aí a gente surpreendeu por isso, porque jogando fora de casa entrou com dois meias que não tem assim uma pegada forte na marcação, no entanto, o Paulinho acabou fazendo gol do Parnaíba, então acredito que o Paulinho é homem também com que o Oliveira Canidé pretende contar, né, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, Paulinho retornou e já está de volta ao elenco azulino. Pra gente fechar, o Parnaíba tem uma baixa, viu? Importante, sentida, perda sentida. O quarto zagueiro Renan está fora do jogo, ele foi expulso depois de uma confusão com o atacante Denis do Fluminense no último domingo, uma confusão tremenda lá, empurra, empurra, estica e puxa ali no setor direito aqui do campo, e uma jogada com o Denis, o juiz foi lá, expulsou o Renan. Eu acho que o Renan e o Bahia realmente faz uma dupla muito boa. O Bahia cresceu no Campeonato Brasileiro, o Renan manteve a regularidade, jogou bem o estadual, está jogando bem o Campeonato Brasileiro. E aí fica aí o drama para o técnico Oliveira Canidé. Ele vai talvez entrar com o Thales, que foi quem entrou no lugar do Renan, aliás, quem foi substituir o Renan. Ele teve que mexer no time, modificar ali a defesa, tá? Agora o Thales se mostrou sim um bom atleta, um bom zagueiro, inclusive nas bolas altas, nas bolas aéreas, né? Pelo alto ele corta ali muitas bolas de cabeça. É com esse atleta que Oliveira vai contar para suprir a ausência do Renan por ocasião da expulsão desse atleta no jogo contra o Fluminense. Portanto, aí é a baixa sentida no Parnaíba, é aí a suspensão do quarto zagueiro Renan do Parnaíba Esporte Clube. São 18h30. Danilo, vamos embora, lembrando que amanhã nós estaremos lá, a equipe esportiva da Rádio Cidade vai estar lá com o Parnaíba, acompanhando os treinamentos, vamos lá no CT, falar com o pessoal, enfim, justamente com o companheiro Renato, amanhã trazendo aqui as novidades, palavras dos atletas, sentir como é que está o time aí visando, né, esse confronto contra o Maranhão. Um abraço a todos e a gente volta amanhã com mais um Esporte da Rádio. Você ouviu Esporte Cidade. Todo dia, toda hora, eu ligado na cidade. A chapa. Vista Preço Paraíba. Eletromóveis e muito mais com preços ainda menores. Lavadora 10 quilos em até 10,56,90 sem juros. Fogão 4 bocas até 10,66,90 sem juros. Descontos esmagadores. Refrigerador 2 portas até 10,279,90 sem juros. E muito mais em até 10 vezes sem juros. Corra pra loja antes que acabe o estoque. Achata Preço Paraíba. Que tal deixar sua casa do jeito que você merece? Com o Caboclo Construções, isso é possível. Lá você encontra uma linha completa de pisos e porcelanatos, material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e utensílios para o lar. E tudo com os melhores preços da região e excelentes condições de parcelamento nos cartões. Caboclo Construções, em 2 endereços, na Pinheiro Machado e no centro. WhatsApp 86 99452-5475. Chance única Magazine Luiza. E você só tem um dia para aproveitar. Smart TV 60 polegadas 4K da LG. Sai por apenas 3.399. Parcela e 10 sem juros os cartões. Pneu Aro 13 da Goodyear. É só 299,90. Smartphone Moto G 53, 128 GB 5G. É só 1.599. Tanquinho Color Mark 10 quilos. Ou lavadora de alta pressão da Electrolux. É só 499 cada. Chegou a hora de conquistar a casa dos seus sonhos. Sua casa própria com parcelas de R$379 por mês. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Sua casa própria por apenas R$379 por mês. Somente na LS Investimentos. LS Investimentos, representante autorizado Caixa, Itaú, Santander e das administradoras e consórcios. Venha hoje mesmo fazer a sua simulação com um dos nossos consultores através do nosso WhatsApp 86981794531 ou indo em uma de nossas lojas em 2 endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Avenida Doutor João Silva Filho, 4232, bairro Piauí. Loja 2, Praça Piauí, quadra B, casa 26, Boa Esperança em Parnaíba. Não é financiamento, é consórcio LS Investimentos. Você sonha, a LS realiza. 30 anos de excelência em atendimento. Pensou em ultrassonografia, radiografia e tomografia computadorizada com resultados em até 2 horas? Pensou na Clínica Armando Cajubá. Precisa de consultas com médicos especialistas ou exames laboratoriais? Agora também disponibilizamos na Clínica Armando Cajubá. Há 30 anos cuidando da sua saúde de geração em geração. Telefone WhatsApp 86 99482-2971. Responsável técnico, doutor Armando Cajubá, CRM 1220. O dia a dia é muito corrido. Trabalho, faculdade, filhos, casa e muito mais. E ainda tem que parar para lavar roupas. Ops, e dá tempo? Não se preocupe, a Lave Lavanderia faz isso por você. Trabalhamos com lavagem em geral e contamos com as máquinas mais modernas, garantindo a melhor lavagem do mercado. Roupas limpinhas e cheirosas. Conheça a Lave Lavanderia, Avenida São Sebastião, 2608. WhatsApp 86 99925-0146. Arrasa, Diniz. Nas Óticas Diniz, os seus óculos velhos valem R$200 de desconto na compra dos novos. É isso mesmo. Com o Arrasa Diniz, você garante seus óculos novos a partir de 10 vezes de R$19,90. E tem mais. A sua receita vale R$200 de desconto. E se você não tem receita, não tem problema. Facilitamos sua consulta. As melhores marcas nacionais e internacionais estão aqui. Aqui na Óticas Diniz. E ainda temos lançamentos das marcas próprias. Please, passa na Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Pensou em acessórios automotivos? Pensou ST Acessórios Automotivos. Contando com uma linha completa de acessórios para o seu carro, como lâmpadas de LED, xenon, faróis de neblina, câmera de ré, central multimídia, auto rádio, rebox, acessórios internos e externos e muito mais. Em 2 endereços, Avenida Pinheiro Machado 2950 e Rua Caramuru 670. Fones 86 9 9481 8126 e 9 9450 3531-1000. É muito importante manter o seu pet sempre saudável. Bafinho não é normal. Vacinação e vermifugação têm de estar em dia. Por isso, o Vila Pet conta com uma equipe especializada, com foco na prevenção de doenças e bem-estar animal. Contamos com laboratório próprio, cirurgias e nas consultas, os exames laboratoriais têm 30% de desconto. Além de creche, hotel, banho e tosa, medicamentos, rações e tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Com o conforto e a qualidade que só o Vila Pet tem. Agende no fone Whats 869-8839-1001. Vila Pet. Avenida São Sebastião, 1740. É bom amanhecer informado, sintonizado em você. Seja em casa ou no carro, nossa amizade é pra valer. Cidade. Passar o tempo todo colado, feito chiclete em você. Está na rádio Cidade e ao seu lado reviver. Sou mais cidade, sou só amor e diversão. Estou feliz na cidade, por isso canto essa canção. Tem música, eventos, informação, interação e alegria. Diversão e emoção o tempo todo, todo dia. Tem esporte e religião, tem social e utilidade pública. Jornalismo de verdade é compromisso com você. Sou mais cidade, sou só amor e diversão. Estou feliz na cidade, por isso canto essa canção. A número um no coração. Cidade. Rádio Cidade, a número um nos carros e no seu coração. Identificando. Sintonizam ZYL 219, Rádio Cidade, 87.9 MHz, Parnaíba, Piauí, uma emissora comprometida com a cidadania. Agora na cidade, as mais tops da programação. Cidade Mais, Cidade Mais. As músicas mais tocadas do Brasil e do mundo. Cidade Mais, agora na cidade. Cidade Mais. Em nome de Top Eventos. Alô, Salzinho, alô, Rui. Coração cansado. É muita tristeza por metro quadrado. É que esse quarto ficou apertado. A sua saudade ocupa muito espaço. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado. É que o abandonado sai prejudicado. Quem tá vivendo de bares em bares, sofrendo e gastando até o que não tem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Quem vive bebendo, enviando mensagem, a ressaca chega, a resposta não vem. É quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Insta do Piseiro. Vídeos musicais, toda a turma que ajuda o nosso piseiro. Bora forró Nordeste, siga o nosso forró, vai! Coração cansado. É muita tristeza por metro quadrado. É que esse quarto ficou apertado. A sua saudade ocupa muito espaço. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado e o abandonado sai prejudicado. Quem tá vivendo de bares em bares, sofrendo e gastando até o que não tem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Quem vive bebendo, enviando mensagem, a ressaca chega, a resposta não vem. É quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado, a sua saudade ocupar muito espaço. Cidade Mais, pra quem sempre quer mais. Não vou mais me submeter a ficar mendigando amor. Cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpa. É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia. E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo e querendo seu corpo. E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo. E o quê? Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você eu não aguento mais. Eu me rendo aos seus beijos. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você eu não aguento mais. Eu me rendo aos seus beijos. Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo. Tocar seu coração, levar aquele guilhule. É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia. E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo e querendo seu corpo. E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo. E o quê? Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você eu não aguento mais. Eu me rendo aos seus beijos. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você eu não aguento mais. Eu me rendo aos seus beijos. Eu falo, falo que vou tomar desisto toda vez que eu te vejo. Eu sou vaqueiro e eu me valeu. Essa é sucesso. Nada sabe a coladinha. Quem gostou, dá um gritão. A Rádio Cidade está entre as três mais ouvidas do norte piauiense. Pelo aplicativo Rádios Net, um dos maiores aplicativos de rádio do Brasil. Brasil! Baixe o aplicativo Rádios Net e busque por Rádio Cidade Parnaíba. As mais tops da programação. Cidade Mais. Explosão de som. ver como é ruim gostar de alguém que não sente o mesmo amor por você. Vai sofrer, vai se humilhar, me pedir perdão, me mandar mensagens e não vou ler. Você vai ver como é ruim gostar de alguém que não sente o mesmo amor por você. Vai sofrer. Explosão do som. Rádio Cidade, a rádio que se inspira em você. Mas eu te habitei até onde deu, mas hoje eu bebi e doeu. Por isso eu liguei, só pra saber se tá bem sem mim. E deve tá se arrumando em frente ao espelho, com aquele decote e um batom vermelho e um perfume com cheiro de farra. É hoje que a minha vida para. Olha, se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acorda com alguém, acorda só com a ressaca. Se ficar com outro, não divulgue, não poste. Pelo amor de Deus, me supere em off. Se quiser beijar, beija a boca na garrafa. Acorda com alguém, acorda só com a ressaca. Se ficar com outro, não divulgue, não poste. Pelo amor de Deus, me supere em off. Se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acorda com alguém, acorda só com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não poste. Pelo amor de Deus, me supere em off. Se quiser beijar, acorda com alguém, acorda só com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não poste. Pelo amor de Deus, me supere em off. As mais tops da programação. Cidade Mais. Pilantra com os amigos do seu bairro, você dança sem olhar pra mim. Eu te odeio, cê me odeia, e aqui todo mundo sabe, você nem bebeu tanto assim. Cidade. Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque é que teve fim. Esse me ver virar de costas, vai até o chão e chora, mas levanta sorrindo pra mim. Sabe o que vai viver quando eu chegar aí? Tão melhor do que você deixou pra mim aqui. Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mas senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mulher, a gente fica, se ficar a gente briga. Não me chama de Larissa, eu vou te dominar. Em voltar o teu pescoço eu mantenho nosso jogo decidindo. Se eu te beijo, se eu vou te matar. Não sabe o que vai vir. Tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Senta pra mim, foge de mim, finge que cê tava. Vai. Rádio Cidade, a rádio que se inspira em você. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Sucessos. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina. Cidade. Carolina foi pro samba. Carolina, chegado. Carolina. Pra olhar os que dançavam. Carolina. O xerife entrou na dança. Carolina. E no fim também cheirava. É verdade. Oh, sai disso não. É invenção do povo. Ah, invenção do povo. É, sim, senhor. Então dá licença. Cidade. Carolina. Carolina. Eu quiser estar por lá. Carolina. Pra dançar com o tipo chato. Carolina. Eu também dá luxerinho. Se dá bem. Cidade. Eu tô com saudade de você, amor. Tô querendo te ver, é só ligar que eu vou correndo aí. Pra gente fazer um love, love safado, daqueles que tremem as paredes do quarto. Vamos reviver nosso passado. Ai, coração. Ai, ai, ai, vida. Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Ai, ai, ai, vida. Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Eita, menina, aquele corpão moreno e aquela marquinha de fita. Eu fico doidinho da cabeça. Eu tô com saudade de você, amor. Tô querendo te ver, é só ligar que eu vou correndo aí. Pra gente fazer um love, love safado, daqueles que tremem as paredes do quarto. Vamos reviver nosso passado. Saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Ai, coração. Ai, ai, ai, vida. Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Açaí economizar faz bem, então corre pra cá e aproveite as ofertas. Arroz branco, tipo 1, sabor, pacote, 1 quilo, R$3,99. Sardinha em óleo ou molho de tomate pescador, lata, 75 gramas, R$3,95. Preços válidos até 26 de maio nas lojas Açaí de Parnaíba. Economize ainda mais. Baixe o app Meu Açaí e aproveite os descontos e promoções exclusivas. Açaí. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Mês de maio, mês das mães, mês das flores, mês que a Floricultura Violeta espera você para reservar o presente que sua mãe merece. Floricultura Violeta, agende pelo WhatsApp 869-9524-6225 ou ligue 3323-9091. Floricultura Violeta, flores e presentes, cestas de café da manhã e cestas especiais, pelúcias e chocolate. O presente que sua mãe merece está na Floricultura Violeta, 3323-9091 e 3321-1819. É lá que eu vou comprar. É uma doida na Construtora Castelos. E o Regis pirou de vez. Ele vai pagar todas as despesas de documentação e contratação para a aquisição de seu primeiro imóvel. E nem eu estou acreditando nessa maluquice. É isso mesmo que você está ouvindo. O Regis e a Castelos vão pagar todas as despesas de contratação, cartório, prefeitura e banco para você comprar ainda hoje sua casa nova com parcelas a partir de R$360. O Regis desafia que não vai perder negócio pra ninguém. Ligue ou mande um zap. 86 99598 3000. De Paris para sua casa, chegou a promoção Selinhos do Clube Coleção Le Creuset. As melhores panelas do mundo, de marca francesa, em 9 cores para você colecionar. E é muito fácil participar. A cada R$50 em compras, você ganha um selo no App Clube Super. Comprando produtos aceleradores, você ganha mais selos. Selinhos do Clube Coleção Le Creuset. As melhores panelas do mundo na sua cozinha. Carvalho Supermercadão. Eu quero correr muito. A gente tem que se cuidar. Minha família está toda vacinada. Aí sim, eu fico tranquila. Quanto mais gente vacinada, menos vírus e menos doenças circulam. Procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina e o da sua família também. Vacinar tem futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Para o açaí, sempre que o sol nasce. Para quem põe um alimento na mesa, é prosperidade. Para quem quer qualidade de vida, é mais cuidado. Para quem é chefe da casa, sorriso nunca é demais. Para quem empreende, são mais portas abertas. Para o açaí, sempre que o sol nasce, a esperança de dias melhores nasce junto. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Madeireira São Pedro, tudo em portas, janelas, forros e basculantes. Tábuas Moíra Catiara e eucalipto tratado. Trabalhamos também com angelim vermelho. Madeireira São Pedro, em 2 endereços. Rua Ceará, no antigo Senai, e Rua São Pedro, no bairro Bebedouro. Fone 3322-4928. WhatsApp 99554-1956. Centro Musical. Olha, se você quer os melhores instrumentos, preste atenção. Atendimento sem comparação. Centro Musical é sua melhor opção. Você prepara que o Centro Musical tem tudo que precisa, venha comprovar. O melhor preço você vai encontrar. O melhor preço você vai encontrar. Garantindo sempre maior variedade com o melhor preço da região, o Super Ideal traz ofertas de tirar o fôlego. Contamos com a entrega mais rápida e sem cobrança de taxa extra. Parcele tudo em até 3 vezes em todos os cartões. Para você que gosta de economizar sem abrir mão da qualidade, vem para o Super Ideal. Super Ideal, o seu supermercado. Rua Humberto de Campos, 354, Centro. Fone 3322-2431. Vem aí a tradição mais animada do ano, o Arraiá Paraíba. E para deixar sua festa ainda mais completa, o Paraíba tem ofertas imperdíveis em tecidos juninos com estampas juninas. Escolha e crie um look incrível para arrasar na festa. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões. Aproveite e viva toda a animação desse Arraiá de oferta. Vem pro Paraíba, que tudo fica melhor!

vou te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente. E junto com ele veio uma surpresa mais que arrebentou com a minha mente. Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz. Te vi, baby. Uma olhada na minha mesa, garçom, acha que é cerveja, mas é choro que insiste em cair. Te vi, baby. Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar. Você tá feliz em mim, te vi feliz. Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente. E junto com ele veio uma surpresa mais que arrebentou com a minha mente. Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz. Te vi, baby. Dá uma olhada na minha mesa, garçom, acha que é cerveja, mas é choro que insiste em cair. Pra ver no seu olhar que você tá feliz em mim. Cidade! Diga! É bem mais. Quando meu beijo vira saudade, vai lembrar que eu tentei te avisar. Quando o gosto da liberdade amargar, depois não ter que me ouvir dizer bem feito. Se você passar por essa porta, eu juro que não tem mais volta. Antes da decisão, conversa com seu coração, pra não acabar quebrando a cara. Arrependimento é doença que não sara. Antes da decisão, quando meu beijo vira saudade, vai lembrar que eu tentei te avisar. Quando o gosto da liberdade amargar, seu coração. Quando o meu beijo vira saudade, vai lembrar. A gente vive com amor, amor e fé. Essa é especial. Já vou chegar em Dodô e invadir. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. Tá para ser um pagodeiro, tá para ser um pagodeiro. Disposto a soltar o dedo só por causa dela. Só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro, até bate o desespero. Que sou, o que sou eu sendo do celular? Eu danço com a nossa fumaça, me abraça num convencível. Segura minha mão, segura minha mão. Até o radar tira uma foto. Se nós tivesse de moto, não perco. Mas só um privê. Hoje nós faz só um privê. Vê o sol nascer, faça o que você quiser. Nós inventando o rolê. O jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra vê o sol nascer, faça o que você quiser. Nós inventar outro rolê. E o jeito de viver só com amor e fé. Hungria, Dodô, Bichote, meu irmão. A fé é suficiente. Tu junta com amor, tem mais pra ninguém. Tá aí bom? Não deu, já deu. Oh. Ei! E nada mais é como antes. Bem fácil bastante pra ver, difícil entender. O sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário, com 30 mil de salário, era nós dois. Deixando esses problemas pra depois, era só praia. Os shows, é uma clima de paz, revolve, guardado. E se tudo der errado, eu vou sorrir, brincar com esse destino. Às vezes todo mundo volta a ser menino. Aí vive, aprende tudo nessa escola, é só lição. Tudo é diversão, de brincar por nada. Sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nó de bobeira. E de brincar, de brincar por nada. Sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, tá para ser um pagodeiro. É só vocês agora aí, ó. Tá para nascer um pagodeiro. Só por causa dela. Só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro. E até bate o desespero. Que sou eu sem ela. E eu danço com a nossa fumaça. Me abraça num conversível. Segura minha mão. Até o radar tirou uma foto. Se nós tivesse de moto, não pegava não. Vai. Hoje nós faz só o primeiro. Vê o sol nascer, faz o que você quiser. Nós inventamos outro rolê. O jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós bota. Vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Se cê quiser. Nós inventamos outro rolê. E o jeito de viver só com amor e fé. Alô, Dodô. Assim. Quem tem amor, quem tem fé, faz um barulho pro Bichote aí, por favor. Que delícia. Alô, alô, Hungria! Hey! Hoje nós faz só um privê. Vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê. E um jeito de viver só com amor e fé. Amor e fé! Hoje nós faz só um privê. Vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê. Jeito de viver só com amor e fé. Sua noite é bem mais. Mais.

você leva um óculos solar para sua mãe. Aproveite e confira também todos os modelos de óculos de graus solares das maiores marcas do mercado. Ótica Visual, em 3 endereços. Getúlio Vargas, Galeria Delta e Parnaíba Shopping. Chegou a hora de conquistar a casa dos seus sonhos. Sua casa própria com parcelas de R$ 379 por mês. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Sua casa própria por apenas R$ 379 por mês. Somente na LS Investimentos. LS Investimentos, representante autorizado Caixa, Itaú, Santander e das administradoras e consórcios. Venha hoje mesmo fazer a sua simulação com um dos nossos consultores através do nosso WhatsApp 869-8179-4531 ou indo em uma de nossas lojas em 2 endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Avenida Doutor João Silva Filho, 4232, bairro Piauí. Loja 2, Praça Piauí, quadra B, Casa 26, Boa Esperança, em Parnaíba. Não é financiamento, é consórcio LS Investimentos. Você sonha, a LS realiza. Atenção! A CNH é sua e a taxa é nossa! É isso mesmo! Vai ser quinzena maluca de ofertas na Autoescola Habilite! Aproveite! Entre o dia 15 e 31 de maio, você tira sua carteira de habilitação e nós pagaremos a sua taxa do Detran! Promoção válida para todas as unidades. Autoescola Habilite! Um novo conceito em autoescola! Comprar um carro é o sonho de muita gente. E a WIC Veículos te ajuda a realizar esse sonho. Aqui você encontra os melhores modelos, marcas e ótimas condições de pagamento. Aceitamos o seu seminovo como entrada. Carros com garantia de 3 meses de câmbio e motor. Na compra do seu seminovo, você ganha um super desconto. WIC Veículos, a sua melhor escolha. Avenida Francisco Borges, 2045, Frangino. Contato 98988 07-3414. Este mês de maio, a madeireira Motherflow está com todos os produtos da loja com descontos especiais. Dispomos de linhas, caibros, ripas, pranchas, tábuas, esquadrias em geral e outros produtos neste mês de maio com descontos especiais. Só na Motherflow, sua madeireira florestal, Avenida Pinheiro Machado, 2900. Fone 999544489 e 3315-1019. Eu disse Motherflow. Tubarão da Sorte realiza seu sonho de andar motorizado e domingo, dia 28 de maio, dá pra você só no quinto prêmio. Duas Pop 110 zero quilômetro. E do primeiro ao quarto prêmio, R$ 1.200. E mais 20 giros da sorte de R$ 100. Isso mesmo, são 20 giros de R$ 100. Agora são mais de 25 chances para você ganhar. Corra e compre sua carteira com os nossos vendedores autorizados e boa sorte. Comprando o Tubarão da Sorte, você está contribuindo com o Parnaíba Esporte Clube. Acompanhe o sorteio em nossas redes sociais, arroba Parnaíba Oficial e Tubarão da Sorte PHB. Compre sua cartela que a sorte vem com ela. Seu bem-estar é a chave mais importante para sua felicidade. Por isso mesmo, o Dr. Carlos Serra, cirurgião plástico com mais de 15 anos no mercado, está à sua disposição para lhe prestar a mais alta qualidade em cirurgias plásticas, redução de mama, abdominoplastia, rinoplastia e vários outros procedimentos. Dr. Carlos Serra, atendendo no Hospital Marques Basto. Agende sua consulta pelo fone Whats 98 982 22 71 73. Parnaíba cresce e é exemplo para o mundo. Uma cidade administrada com amor e dedicação, com certeza, só colhe bons frutos. Obras por todo lado, investimentos que beneficiam a população, atraem turistas e elevam a grandeza de Parnaíba. Seguimos na mão certa, trabalhando com muito amor. Prefeitura de Parnaíba. A prefeitura faz e vai fazer muito mais. Chegou a hora de se tornar o líder do amanhã com o aprendizado do futuro. Na Uninassal, você faz sua graduação presencial com um sistema de aprendizagem inovador, o Ubíqua, e tem seu currículo reconhecido em todo o Brasil. Não perca essa chance de liderar o mercado de trabalho. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 109 cada e desconto de até 60% durante todo o curso. Inscreva-se já em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Sou mais cidade, só sou amor e diversão. Estou feliz na cidade, por isso canto essa canção. A número 1 no coração. Cidade.

demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar e te adorar. É o que Jesus tenta me dizer. Eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Rádio Cidade está entre as três mais ouvidas do Norte Piauiense. Pelo aplicativo Rádios Net, um dos maiores aplicativos de rádio do Brasil. Brasil! Baixe o aplicativo Rádios Net e busque por Rádio Cidade Parnaíba. Faça parte do Cidade Mais. Mande seu áudio para o nosso WhatsApp e peça sua música. Cidade Mais. Dias e noites vi nascer, luas em cada amanhecer, inverno frio de doer, tudo sem você. O tempo parou em minhas mãos, saudade do cheiro de paixão, cada silêncio é solidão, difícil te perder, nosso beijo combinou. Sem vestígios pra recomeçar. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tô medo. Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, mas chega gostosinho e daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho e daquele jeitão. Deste lado, bota a mão pra cima. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Bota a mão pra cima, Marcelo. De mim pra vários amigos meu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá. Pode falar, pode falar, mas fala Maceió que até hoje tu beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. E beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa, vai bem gostosinho daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga não. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo. Cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Mais um lado, embaixador. O embaixador. Doce, doce, feito mel. Cidade Mais. Sua noite é bem mais. Mais. Tô ensaiando a forma de falar pra você de um jeito que não vai te magoar. Percebo que eu não te amo como você me ama. Me falta até desejo na hora de ir pra cama. Seguro o choro que eu não mereço. Seu coração, seu maior defeito é não ter defeito não. É que o meu coração só gosta de decepção. Desculpa, mas não vou ficar te enganando. Você não merece o meu último plano. Por isso que eu tô te liberando. Nem tanto caramba sair te procurando. Te enganando, cê não merece o meu último plano. Por isso que eu tô te liberando. Tem tanto caramba sair te procurando. Segue, vai ser feliz que eu tô te acompanhando. Segue em frente, vai ser feliz que eu tô te acompanhando. Chega, Vitor! feliz. Tô te acompanhando, bebê. Segue sua vida que eu vou te acompanhar. Eu tô te acompanhando. Aos pés, eu vou te beijar. Faça parte do Cidade Mais. Mande seu áudio para o nosso WhatsApp e peça sua música. Cidade Mais. Passa é nossa, nossa, se jogar e bola que vai sair um som. É espirão, quem tá no toque é o Falcão. Dinheiro na mão, eu vou te dar um mundão. Rosão, tava perdido, cê deu direção. Vivendo a vida louca, pecando no mundo, mas você me deu a mão. Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre. Não importa o que aconteça, nós dois contra o mundo. E que a verdade sempre prevaleça. Tomando sol, vi uma garupa no meu anzol. Ela acordou no meio sol, tomando vinho ou mistura. Que seja eterno enquanto dure, dure para sempre. Não importa o que aconteça, nós dois contra o mundo. E que a verdade sempre prevaleça. Diretamente, restante Love Fight.

amor, eu já tô no caminho. No meio ela desvia e vai pra outro contatinho. E juro pela mãe que hoje dorme aqui em casa. Mas quando abre história ela tá na revoada. É, se lá da Vino, ela tem 4 no gatilho e 2 reserva. Só brota no rolê se alguém pagar pra ela. E vagabundo quando vê, diz oi Rodolfo! E ela é golpezinho, ela é golpezinho. O golpe mais lindo que eu já caí. Manda mensagem, amor, eu já tô no caminho. No meio ela desvia e vai pra outro contatinho. E jurou pela mãe que hoje dorme aqui em casa. Quando abre história ela tá na revoada. É, se lá da Pino, ela tem 4 no gatilho e 2 reserva. Só brota no rolê se alguém pagar pra ela. E vagabundo quando beija come na mão dela. E ela é golpe sim. Eu já caí. E ela é golpe sim. Vai por mim. Ela é golpe sim. O golpe mais lindo que eu já caí. De novo. E ela é golpe sim. Vai por mim. O quê? Ela é golpe sim. São Paulo. O golpe mais lindo que eu já caí. Que hit. E ela é golpe sim. Demais. Lil Indy e o MF. Já senti perfume diferenciado, mas o teu insiste em ficar no meu faro. Como não lembrar se sempre quando eu fumo, no primeiro puxo no peito eu te trago. Meu sotaque soa como poesia, eu viro José de Alencar no teu lado. Pertence ao Nordeste, eu sou de repente eu posso virar comentário. Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser. O popó soca todo mundo, eu só quero socar em você. Vai, rebola, rabo e toma tapa que é pra tu aprender. Tipo baiano e de mal, tá com força desse jeito não é normal. É que a sentada dessa moça é algo sobrenatural. Essa raba não paga imposto, isso é um crime federal. Ela não é o Papai Noel, mas me deu um presente de Natal. Eu queria ser o Popó, mas o Popó nunca vou poder ser. Popó soca todo mundo, só quero socar em você. Vai rebola a raba e toma tapa que é pra tu aprender. Tipo baiano de mau avô e caça. Já sente perfume diferenciado, mas o teu insiste em ficar no meu faro. E como não lembrar se sempre quando eu fumo, no primeiro puxo no peito eu te trago. Meu sotaque soa como poesia e eu viro José de Alencar do seu lado. Eu pertenço ao Nordeste e eu sou do repente, de repente eu faço virar comentário. Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser. Popó soca todo mundo, eu só quero socar em você. Vai, rebola, raba, toma tapa que é pra tu aprender. Senta com força, desse jeito não é normal. É que a sentada dessa moça é algo sobrenatural. Essa raba não paga imposto, é crime federal. Ela não é Papai Noel, mas me deu um presente em Natal. Eu queria ser o Popó, mas o Popó nunca vou poder ser. O Popó soca todo mundo, eu só quero socar. Rádio Cidade, a rádio que se inspira em você. Solteira não, alegre, se tem birita, a gente bebe. Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes. Quando você vem, não aguento mais. Preciso matar essa saudade. Não me teste, você sabe do que sou. Me faço uma loucura. Eu vou te convidar pra uma aventura. Algumas coisas o tempo não cura, você não mensura o bem que você me faz. Cigana, você me olha e sempre pede pra eu assumir o controle do leme. Me chama pelo nome, prestes a chegar lá, sempre tem fome, eu tento acompanhar. Vem, abstinência, eu digo paciência, tanta energia nem ciência pode explicar. Tem como homem, pretendo levá-la o mestre sala dentro do palácio. E te exibir de norte a sul. Quem sabe canta, eu quero ouvir. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Toco violão e me tem na mão. Manda um Ed Lips e me faz feliz. Eu sou cigana insana. Primeiro nome é Ana, é Ariana. Das brava que faz loucura na cama. Então, é você que eu quero mais. É você que eu gosto mais. Então me deixa sentir. Cara, nunca, nunca me deixa mentir. Me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Me deixa senha, senha. Me faz viajar. Você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. De Milá Della Cruz. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Della Cruz. Esse bloco eu conheço. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não foi pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Você se mudou, carência, falta de opção. Só sei que eu senti amor. Faça parte do Cidade Mais. Mande seu áudio para o nosso WhatsApp e peça sua música. Cidade Mais. Marília, meu sempre estará em todos os cantos. Felipe Amorim. Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação, tô de um jato lunar na capital de São Sebastião. E o sol da manhã te dissolvar, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Você que cê me entende bem, cê pode quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina nessa cena, me beija na boca, meu amor. Ensina a ser vida louca, teu olho persina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, mendiga, porque eu já sou pra menina. Mas se quiser ficar, eu disfarço e agarro sua mão. Eu boto no talento, boto sem sentimento. É pá, pá, pá.

a número 1 nos carros e no seu coração. Sua noite é bem mais. Mais. Ao vivo, Sergipe, JS, Peru. Sua boca. Elite, CDs. Vai. Eu tô na bagaceira, modo avião. Tô na bagaceira, modo avião. Proibido stories, não tô aqui não. Eu tô invisível, esse filmar é confusão. Tô na bagaceira, modo avião. Tô na bagaceira, modo avião. Proibido stories, não tô aqui não. Eu tô invisível, esse filmar é confusão. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Eu tô escondido, eu sou terrível. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Eu mandei boa noite, meu amor. Já vou dormir. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara? Cidade. Já tem uma hora de cama zoada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Com sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Preciso gostoso. E agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui me acostuma errado. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. e uma hora de cama zoada. Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta é da conquista. Rádio Cidade está entre as três mais ouvidas do norte piauiense. Pelo aplicativo Rádios Net, um dos maiores aplicativos de rádio do Brasil. Brasil! Baixe o aplicativo Rádios Net e busque por Rádio Cidade Parnaíba. Cidade Mais. Sua noite é bem mais. Mais. Tem um amor que quando deita e olha pro teto. Cidade! Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, se imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. Remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Cidade. É amor ou não é? Tem coisas que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vet. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. A vida inteira vai ser amor. Rádio Cidade, a rádio que se inspira em você. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio pra curá-lo e forças para ti erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Cidade. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós. Só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não, faz o que Mateus 6 e 6 diz, entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele, conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada, não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai, eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto. Deus, só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Cidade Mais, pra ouvir e se dar bem. Em nome de Top Eventos. Alô, Salzinho, alô, Rui. O coração cansado. É muita tristeza por metro quadrado. É que esse quarto ficou apertado. A sua saudade ocupa muito espaço. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado, é que o abandonado sai prejudicado. Quem tá vivendo de bares em bares, sofrendo e gastando até o que não tem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Quem vive bebendo, enviando mensagem, a ressaca chega, a resposta não vem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Insta do Piseiro. Toda a turma que ajuda o nosso piseiro. Bora forró Nordeste, siga o nosso forró, vai! Coração cansado. É muita tristeza por metro quadrado. É que esse quarto ficou apertado. A sua saudade ocupa muito espaço. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado e o abandonado sai prejudicado. Quem tá vivendo de bares em bares, sofrendo e gastando até o que não tem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Quem vive bebendo